O homem acredita que o mundo é o seu quintal, né? Ou o seu quintal é o mundo. Eu digo isso porque ensino religioso nas escolas. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Parei para pensar agora, pela palestra. Nunca parei porque todos nós, acredito, nós viemos de um berço católico. Então aquilo que é passado para nós dentro das escolas vem focado no ensino através da ótica católica. Então, nunca houve um questionamento, algum tipo de barreira ou bloqueio da minha parte, e acredito que da parte de muita gente. E nós aprendemos com o tempo que foi nos dito várias vezes que o Brasil é um país laico, que ele não tem uma religião oficial. Ou seja, não pode ser imposto uma religião a nenhum dos seus habitantes. E como o Beto falou, né, foi agora em setembro que tramitou no Supremo Tribunal Federal essa questão do ensino religioso nas escolas públicas do Brasil. E por um voto de diferença foi aprovado que pode ser ensinado ensino religioso dentro das escolas públicas. Mas, com uma questão que fica ressalvado, não é obrigatório, para não afrontar aqueles que são de religiões diferentes, ou pensam diferente, ou simplesmente não tem nenhuma, né? E, além de não ser obrigatório, fica também proibido o sentido de catequizar, o sentido de, como se diz o termo, converter aqueles que, de repente, seriam diferentes. E por não ser obrigatório, o que seria, então, que os alunos que não querem participar da aula do ensino religioso fariam? Essa é uma das questões práticas da situação, porque não é proposto uma alternativa. Então, inicia a aula, bom, esses aqui não são obrigados a entrar, não querem entrar, vão fazer o quê? E nós não falamos apenas de jovens de 15 anos, nós podemos falar de crianças, da primeira fase de escola, o que seria proposto a eles. Então, nós temos problemas práticos. A questão do preconceito religioso. Bom, aqueles que não querem participar da aula da religião já são, então, observados de uma forma diferente. Acabam sendo excluídos de algumas coisas, vistos de uma forma diferente. Os pais, perante a sociedade, cria-se um conflito. Já há alguns anos, a gente ouve uma discussão no Brasil por essa questão do Estado laico, de que, então, lugares públicos, órgãos públicos, não podem colocar nenhum tipo de imagem com referência religiosa, para que não seja afrontado aqueles que são de outro credo. Então, um simples crucifixo na parede não pode mais. Como eu disse, a gente se habituou por ser o Brasil um país predominantemente católico ou cristão, com imagens desse tipo, e nunca questionou. Mas aqueles que são de outra ideologia questionam. Então dizem, bom, se pode ter de um, pode ter de outro. Então, isso é uma briga. Porque em alguns prédios públicos, mesmo que haja uma lei, aqueles que trabalham ali se acham, às vezes, no direito de fazer algumas coisas, como nós temos visto. Na questão que ele colocou para nós, da questão curricular. Então, se pensa em tirar algumas disciplinas para priorizar algumas outras disciplinas fundamentais. Hoje, nós temos alunos terminando o ensino fundamental e que não sabem o básico, que estão ali para aprender questões práticas de matemática, de português, nem se fala de história, de geografia, que passa muito mais longe. As funções da escola, elas não estão conseguindo serem colocadas de uma forma proveitosa. E nós, às vezes, tentamos tapar alguns problemas que nós temos de uma forma superficial e até incorreta, ao invés de atacarmos os pontos realmente, né? Nós temos que remelhorar a nossa educação como um todo. E a partir do momento que nós trabalharmos essa melhora de uma forma correta, vai haver lugar para a discussão de todos os valores que é necessário. Através do censo de 2010, que foi o último censo que foi feito, 65% das pessoas se declararam católicas. É mais da metade, né? E como eu digo, às vezes, nós mesmos, né, quando o censo bate lá e faz o questionário, o que, que a gente vai dizer que ele é a religião? Bota católico. De repente ele não faz mais nenhuma pergunta. Será? Encerramos por ali. Então, não quero dizer que isso esteja errado, esses números, mas é para a gente perceber, desses 65%, para completar os 100%, 8% se disseram que não tem religião nenhuma. É um número bastante elevado. Para a gente estar falando sobre educação em escola, sobre educação religiosa em escola, 8% das pessoas se dizem não ter religião. Não é nenhum problema, mas se tu impor isso, tu cria um problema. Dentro da ótica espírita, né? E em cima dessas questões, eu observei um fórum, porque como o assunto é bastante recente, foi agora em setembro, de várias pessoas se manifestando quanto a essa, como é que ele diz, essa autorização de ser feito. E o que várias pessoas dizem é da questão dos limites, até onde vão os limites, porque como que uma pessoa vai se habilitar para ensinar ou falar, não é nem ensinar, é falar sobre religião ou assuntos religiosos, sem colocar o posicionamento dela. Então nós teremos que ter um profissional, sim, não aquele que está sobrando, mas um profissional habilitado para isso, que tenha um estudo abrangente para poder debater com os alunos. A questão seria essa, debater, falar e ouvir esses questionamentos, porque através disso a gente enriquece a nossa cultura, ouve as diferenças e coloca aquilo que se sabe. Mas tem que ser alguém que tenha essa habilitação, não simplesmente pegar aquele que não tem uma diretriz própria, que está ali sem aula naquele momento e vai substituir, vai fazer às vezes daquele professor. Então, vários posicionamentos quanto a essa questão dos limites e das barreiras que a gente tem que ir diminuindo cada vez mais. Dentro da questão espírita, ele nos coloca, tem aqui no Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho fala alguma coisa sobre isso, de que o maior patrimônio que os pais podem oferecer aos seus filhos, e a gente trabalha para deixar patrimônio físico, o maior patrimônio é uma mensagem que esclareça, oriente e equilibre eles no decorrer das suas vidas. Lembrando que muitas vezes nós, bem cedo, dizemos que eles devem ter o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Porém, esse livre-arbítrio, ele só pode ser oferecido quando a criatura, a pessoa, ela está preparada para fazer escolhas. Então, na questão das crianças, na infância, nós não podemos deixar para que eles escolham essas questões. São os pais que dão esse direcionamento. Pegando o nosso exemplo aqui na casa, nós temos a evangelização infantil, onde vários pais trazem os seus filhos, porque os pais concordam com aquilo que é dado através da doutrina espírita, dos ensinamentos ou dos esclarecimentos, das orientações, e trazem os filhos para que eles também, então, possam aprender as mesmas coisas que eles. Seria estranho se algum pai trouxesse o seu filho, mas não participasse, não se encaixasse, ou vice-versa. Vem, mas o meu filho, eu não quero que ele participe. Então a gente vai agindo de uma forma semelhante, coesa, daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer para os nossos, como ele diz, ampliando, abrindo esse horizonte, esse leque de opções. O Emmanuel, através do Chico Xavier, ele, numa das mensagens, uma frase que ele disse sobre essa questão, ele diz que a universidade pode fazer o cidadão, a escola, mas somente o lar poderá edificar o homem. Então, muitas vezes, nós estamos delegando para a escola os valores que nós temos que formar dentro da nossa casa. E nós temos que, se nós não conseguimos passar, provavelmente porque nós, às vezes, não temos, mas nós temos que nos preparar, sentarmos juntos dentro de casa e fazermos alguma coisa que, às vezes, a gente leva muito tempo sem fazer, que é conversar. Somente quando nós temos os filhos ainda pequenos, que eles estão numa idade em que nós podemos acessar com mais facilidade a eles. Aqui no Livro do Espírito tem uma pergunta que fala sobre isso. Dentro do capítulo que fala de infância, ele pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, já que o espírito já é evoluído, entre aspas. O espírito se encarnando para se aperfeiçoar está mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Devem contribuir quem está encarregado da sua educação, os pais. Então é dentro de casa que nós começamos a formar esses valores, plantar, regar, cultivar, colher ele, para que ele depois ele floresça. Para que quando a gente chegue nessa questão do ensino religioso nas escolas, a gente possa ter maturidade para conversar sobre isso. Não especificamente, às vezes, sobre a religião, mas também conhecer a história das religiões, o porquê que foi feito dessa forma. Algumas coisas, inclusive, estão nos livros de história. Se nós pegarmos lá vários pontos que foram bastante relevantes na nossa história, estão contados ali, a Reforma Protestante, as Cruzadas, que foram movimentos religiosos. Então, o porquê? Não é questão de estar do lado de um ou de outro, mas apenas entender as coisas que aconteceram, como aconteceram. Outras coisas também muito importantes que passaram e que estão relatadas. Então é importante a gente conhecer para poder formar a nossa ideia, discutir sobre essas coisas, saber o que é válido e o que não é necessário ser discutido. Eu acho que essas questões, hoje, elas já são colocadas, quando nós vamos lá, fazemos a matrícula do nosso filho na escola, muitas escolas perguntam, né? Deseja que ele assista a aula de religião? Se a gente disser que não, o que, que eles vão ficar fazendo lá dentro? Qual é a opção que vai ser dada para eles? E se a gente disser que não, por que, que a gente está dizendo que não? Qual é a discordância? Então, é importante que nós, adultos, possamos nos esclarecer para poder formar essa sociedade que nós fazemos parte, dar a nossa contribuição. Assim como a gente às vezes diz, né, no início aqui, que vocês podem sugerir para nós temas, né, porque muitas vezes são assuntos do nosso dia a dia que podem ser trazidos e colocados aqui de uma forma que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre aquilo. É a mesma questão da nossa participação dentro da sociedade. Nós fazemos parte, que nós abastecemos e que nós às vezes criticamos tanto, né, que a sociedade, é isso, é aquilo. Mas nós fazemos parte disso, desse todo. Então cabe a nós também atuarmos dentro dela para fazermos com que ela seja diferente.